Romance na Sala. Sonhos Clorinos, Parque Aquático. Caraca, um parque aquático indoor. Tomara que isso acabe de uma vez por todas com a chatice dos lagos e rios. Bem, como mãe, eu... Todo mundo sabe que você é a mãe. Como mãe que sou, gosto de saber que para onde eu olho tem um salva-vidas. Vou achar o Nemo. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Eu vi o céu. Mergulho do céu. Esguichador. Mãe, o Bart molhou meu cabelo e eu não estava pronta para molhar o meu cabelo. Apontador de cabelo. Agora vai ficar na piscina infantil. Pequena baía de camarões. Só, oh, já tomei banhos em casa mais empolgantes. Banhos! Ai, meu Deus, uma argola plástica. Saiu da frente, otário! Eu quero essa argola. Vocês têm algum toboágua para homens com proporções mais avantajadas? Por aqui, senhor. Este parque é especializado em tubos duplamente reforçados e extra largos para os atuais gordos americanos. Veterano da Guerra dos Refrigerantes descendo! Estou me exercitando! Acrílico próprio para morsas. Rio Radical. Que legal! Milhouse, tá esperando há quanto tempo na fila? Quer dizer que você não usou o aplicativo semana passada para ganhar seu número na fila desse brinquedo? Você é o quê? Amish? Sala de controle. Tá legal, hora de dispersar a multidão. Pelos corporais. Atenção, banhistas, aqui é o presidente do parque aquático Cal Abanga. Não entre em pânico, mas as piscinas estão infestadas de pequenos peixes que entram em seus pilaus. Repito, não entrem em pânico. Se você acha que um desses peixes entrou no seu bilau, a única solução é sentar pelado na neve por um tempo. Ah, socorro! Ah, gela tudo! Ah, Lou, eu preciso de um grande favor seu. Caramba, eles não treinam a gente para isso na academia. Pois deveriam treinar. Lisa, a veterinária. Ai, meu Deus! Veio invasão! Emergência. Criança indisciplinada, australiana embriagada, mãe drogada. Ele cometeu o maior crime da natureza. Vir pra dentro. Sem batimentos. Finalmente uma chance de usar meu treinamento de RCP online. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lisa tem namorado! Lisa tem namorado! Oh, um namorado! E os guaxinins são ótimos provedores! Vamos lá, vamos lá. Ainda tem tanto lixo pra comer. Roube mais um fôlego, nobre bandido. Deu certo, eu te salvei. Meu primeiro resgate, meu primeiro beijo de verdade. Ela teria me escolhido se eu tivesse usando sunga de praia de verdade. Alugado. Desta vez, uma vida foi salva no parque aquático de Springfield, onde uma estudante do segundo ano não perdeu tempo e realizou um ressuscitamento em um irritante animal afogado, enquanto dezenas de espectadores não heróicos apenas observavam. Onde estavam nossos repórteres filmando bombas de gasolina e seus preços que não param de subir? E qual é o objetivo? Eu não sei. Ainda faltam 8 minutos. Falamos do preço da gasolina? Sim. Escola Primária de Springfield. Nós te vimos no rádio com imagens. Eles legendaram seu nome, te descreveram como menina local. Oba, oba! E eles acertaram em cheio. Lisa, você parece a aluna perfeita para cuidar do hamster Nibbles durante o recesso de primavera. Estarei ocupada fazendo drinks de gelatina com ex-alunos. Nessa primavera eu vou me fartar de tanta responsabilidade. Meu pai vai passar a primavera numa jaula também. E por salvar aquele guaxinim, eu ganhei o oposto de zoação. Aposto que os alemães têm uma palavra pra isso, tipo Gerstrokenplasen. Os alemães deviam ter uma palavra para esse trânsito terrível. E esse foi o momento de falar sobre mim. O que está havendo? Um acidente desagradável. Só posso liberar o trânsito depois que a equipe de limpeza ajeitar essa bagunça. O que é um problema, porque eles estão presos no trânsito atrás de você. Tá legal, quem fez isso? Preciso ir pra casa. Deixei meu sogro deitado no sofá e ele precisa ser virado. Mas isso não vai acontecer, a não ser que você limpe a cena desse acidente. Na verdade, poderia fazer isso? Eu não sou uma daquelas pessoas que não gostam de ficar traumatizadas com cenas apavorantes. Marge, sabe por que me tornei policial? Se souber, pode me contar, porque é uma atividade muito perigosa. Ah, mas as limpezas de cenas de crime são totalmente seguras. Todos os vilões estão mortos ou à solta. Faça uma tentativa. Por favor, mãe. Né? Oh, está bem. Prontinho. Ficou um brinco. Poxa, você fez até o mendigo ficar apresentável. É, mas continuo doido. Sabe, Marge, se você quiser um dinheiro extra rápido, sempre estamos precisando de limpadores de cena de crimes. Como diz o ditado, o crime sempre compensa. Além disso, pode ficar com o dinheiro que achar em qualquer joia que não tenha monogramas. Vida bandida. Lionel Bruce, veterinário. O departamento de veículos é do outro lado da rua. Olá, menininha. O seu hamster está com doença de Tizer? Isso seria interessante, mas eu fiz a cultura para Tizer e o resultado foi negativo. Puxa, realmente você sabe muito sobre animais? É exatamente isso. Eu salvei. Salvei a vida de um guaxinim outro dia. Foi a melhor sensação que eu já tive. Teria algum jeito de eu trabalhar em seu consultório? Quem sabe como estagiária? Você sabe quantas pessoas entram aqui todos os dias pedindo a mesma coisa que você? Muitas, aposto. Não. Isso nunca aconteceu. Pegue um jaleco limpo e venha comigo. Ah, tá bem. Eu não acho um jaleco limpo. Então, seu primeiro trabalho é lavar os jalecos. Eu tô pronta, Dr. Buddy. É uma pena sujar um jaleco tão limpo, mas vamos lá. Isso é o paraíso. Ah, me ajuda, doutor. Meu furão de estimação perdeu sua terrível catinga. Ora, não pode ser. Deixe-me fazer uma tentativa de ativar a velha glândula do odor. Lisa, minha cara, você poderia prender o furão? Seria uma honra pra mim. Afastar! Temos linhas de odor. Muito bem, Lisa. Ótimo! Eco. Muito bem, ração vegetariana para Daisy aqui. Diretor Miau fará uma cirurgia amanhã, então só líquidos para você. E nada de comida para você, dona Cobrinha, até terminar de trocar sua pele. Ui, terminou! Doutor Bud, eu tô realmente adorando limpar essas gaiolas. Não, sério, eu tô sim, mas teria algum serviço mais empolgante? Com certeza. Você pode amputar esses grilos. Temos um camaleão faminto que está ficando lento com a idade, mas ele ainda adora a emoção da caçada. Tem uma coisa mais de vida ou morte. Posso checar a temperatura dos animais. Sei o que significa e estou pronta pra isso. Ah, Lisa, vá com calma. Sabe quantos cursos estranhos tive que fazer antes de me deixarem enfiar o braço dentro de um cavalo? Eu entendo. Eu só acho que eu poderia ajudar mais. Ah, você lembra um certo rapaz que foi criado em Stratfordshire and Cornwall? Ele também era impaciente, sempre achando que podia fazer mais. Era você? Não, se fosse eu teria dito eu. Este jovem aplicado teve que deixar a faculdade de veterinária e virar um médico de gente. Ui! E na 27ª escolha da 14ª rodada das seletivas da Liga de Hockey, o Phoenix Coyotes escalam... Lobachuk... Cedric Bélanger. Mas, Lobachuk... Homer, precisamos de um novo ventilador. Esse não parece seguro. Ele tá bom e ainda nos faz poupar com corte de cabelo. Nada mal, mas faz falta o aspecto social da barbearia. É a vez do St. Louis Blues escalar. Lobachuk. DP de Springfield, DP. Departamento de Polícia! Ei, agora eu entendi o que é! Chefe, aqui é Marge Simpson. Acho que eu gostaria de fazer algumas limpezas de cenas de crime. Mas que ótimo, que bom. Olha, tem um trabalho pra você agora. É homicídio ou suicídio? Ou talvez suicídio-homicídio. Basta levar um esfregão e sua imaginação. Ah, não pode ser pior do que eu já vi. Homer, já falei pra não comer tire no escorredor de macarrão. É, o certo seria escorregador. Qual é o problema, amiguinho? Você nem tocou nas frutinhas. Precisa de pulgões pra dar sabor? Pulgões... Luisa, pode vir aqui um instante? Ah, finalmente! Estou tentando dar uma injeção neste São Bernardo, mas minhas mãos estão meio trêmulas. Tomei uma garrafa a mais de chá no almoço. Ai, puxa vida! Se eu segurá-lo, será que você consegue se encarregar de aplicar a injeção? É claro! Cuidado! Um único milímetro fora da posição não chega a fazer a diferença. Por que não estou sentindo a mesma emoção que eu senti com um guaxinim? Agora sim! Hotel Sórdido. Quartos por semana, por hora, por minuto. Cuidado, senhora Simpson. Eu nunca vi uma troca de drogas por armas acabar dando tão errado. Ai, sujeira é sujeira. Vou começar por essa fita imunda aqui nesta porta. É, Dr. Stamotinha, meu bichinho dourado está inclinado para este bordo. Temo que ele possa ter brigado com o boneco mergulhador errado. Pode ser nadadeira podre. Não, essa doença é terrível. Faço o necessário. Eu vou me despedir. Você foi uma esposa melhor para mim do que qualquer outra que eu já conheci. Capitão, o diagnóstico de nadadeira podre não é uma sentença de morte como antigamente. Algumas gotas de remédio na água e ela ficará bem. Ah, isso é incrível. É, eu só tenho mais um pequeno problema pra você. Ele engoliu minha chave do carro. Rápido, doutor. O pulmão dele tá cheio de água com gás. Homer, notou alguma coisa? Cabelo igual, vestido igual, sapatos novos 23% de chance, adivinhou? É, você tá tendo um caso? O quê? Não, comprei um ventilador de teto novo. Bem que eu achei o ar um pouco mais forte, mas onde arranjou dinheiro? Na verdade, eu tenho feito um trabalho extra limpando cenas de crime. O quê? Pobre Marge, eu soube que isso pode afetar muito, mas... Oh, querida, esse vento fresco é ótimo. Pessoa, tem certeza que não está vivendo um pesadelo acordada? Não, nem um pouquinho. E ainda ganho desconto de policial em produtos de limpeza. Agora posso limpar a dentadura do vovô. É, eu tenho milho de pipoca preso desde Kramer versus Kramer. Eu estava torcendo por Kramer, mas fiquei triste quando Kramer venceu no final. É uma surpresa eu não ter visto Kramer. Martin, você e esta faixa estão um ano mais velhos. Meus parabéns, Martin! Cadê a mesa dos presentes? Ah, está bem ali, meu amigo. Que zoológico ruim. Cadê os carrinhos de bebê pra alugar? Na verdade, não é tão ruim. Os animais estão saudáveis, alguns arranhões do curral, mas nada muito preocupante. Ah, para com isso. Você não é veterinária. Não passa de uma limpadora de gaiola. O Dr. Bud depende de mim. Eu já senti o bafo frio da tosse dos canis em meu rosto. Eu já vi gatos com mais carrapato patos do que pelos. Eu sei porque os cães arrastam o traseiro. Então, quando o seu lagarto perder a bela cauda, você vai precisar de mim pra te dizer que ela vai nascer de novo. Quero amendoim, senhor elefante. Isso é um bode, não um elefante. Isso é camarão, não amendoim. Esse bode é alérgico a camarão. Seu bafo tem cheiro de não beba isso. Milhouse, sua caneta de adrenalina. Você não é uma profissional. Sou uma estagiária de veterinária autoescolhida e sem salário. Agora me deixe praticar o meu dom. Ei, ficou novinho em folha. Veja como brinca com as crianças. Viu, Bart? Vida ou morte, eu faço a escolha. Muito bem, hora de cortar o bolo. Esse é meu paciente. Adivinha só, querida. Estou usando minhas meias do aconchego. São meias de compressão de sua cirurgia cardíaca. Mas dá no mesmo. Não estou com vontade. O quê? Mas você nunca disse isso pra mim. Pensei nisso 3 vezes. Todas elas foram depois de uma disputa de comer sanduíche. Mas eu venci! O que que foi? É que te ver deitado desse jeito aí me lembra um cadáver super inchado que eu tive que limpar hoje. Eu tô bem até demais pra alguém que come as porcarias que eu como. Talvez seja melhor a gente dormir. Eu não terminei minha bebida. Você quer usar minha mini luminária aí? Eu nunca ouvi desse jeito, isso é tão apático. Quem perdeu a vontade de matar? Quem perdeu a vontade de matar? Vou dizer o que tem de errado com ele. Você! O quê? Eu? Esse cachorro está com as vacinas muito atrasadas. Ele está apresentando sintomas iniciais de parvovirose canina. Eu vou confiscar seu cão e você vai embora. Smithers, fui envergonhado. Prepare um dedal de sorvete. Tem gente que não merece os animais que tem. E você é que decide quem? Não cruze os braços pra mim. Lisa, olha pra você. Se tornou tão arrogante que se esqueceu de quem você é. E pra piorar, esqueceu do Nibbles. Nibbles, meu mascote, minha responsabilidade, meu dever de casa. Pelo opaco, língua seca. Isso é verdade, Lisa? Você deixou isso acontecer com um animal sob seus cuidados? Eu sinto muito. Os hamsters precisam que brinquem com eles regularmente ou se sentem abandonados. E isso pode causar pólipos de estresse no coração. O coração é o berço do amor, Lisa. Se tivesse feito faculdade de veterinária, saberia disso. Não me resta escolha senão operá-lo. E preciso da sua ajuda. O senhor ainda quer a minha ajuda depois de eu ter sido tão arrogante? Lisa, a arrogância foi o que criou o Império Britânico. E depois perdeu. E depois fingiu que não tinha acontecido. Bem, fizemos o que foi possível. As próximas 24 horas serão cruciais. Ele morreu. Não! Ele não pode estar morto! Não pode! Eu sei que poderíamos salvar todos os animais se nós cuidássemos direitinho. Tudo bem, Marge, querida. Olha esse aqui, viu, Marge? O bebê ri toda vez que a torrada pula. Ele fica histérico. Que legal. Legal? Algo em você morreu, Marge. E isso é uma cena de crime que você não pode limpar. E tudo por um ventilador, um maldito ventilador de teto que... Ai, gente, que refrescante. Quero minha Marge de volta. Alô? Quem que foi, garoto? Entendi. Tá bom, Marge. Fique sentada aí vendo vídeo de seios tomando cerveja. Não é assim que Homer Simpson faz as coisas. Eu tenho que ir ajudar a Lisa. Lisa? Ei, espera, eu vou com você. Não atende. Eu acho que vamos ter que fazer isso nós mesmos. Meu Deus! Tá legal, preparem papel toalha, rapazes. Lisa! Mãe, ele confiava em mim como só um hamster é capaz. Se tem uma coisa que eu sempre vou limpar são as lágrimas de meus filhos. Você jamais deixaria que alguma coisa acontecesse com ele. Onde quer que ele esteja, espero que tenha bolinhas de hamster. Sei lá o quê. Estarei sempre aqui. Ora, quem diria, a Lisa aprender sobre a morte ajudou a Marge a recuperar os sentimentos. Sim, enfim, a pomba da paz. Obrigado por curar a minha pombinha aqui. Não tenho dinheiro para pagar, mas posso oferecer assentos na primeira fila para o meu show de mágica. O tema é boxe. Parece maravilhoso. Ah, sim, não, por favor, é sim. Eu quero agradecer a todos por terem vindo ao funeral do Nibbles hoje. Aqui é o presidente Carl Apanga. Nessa triste ocasião, a bandeira da escola ficará hasteada a meio metro. Bart, eu sei que esse é um momento especialmente difícil para os outros mascotes de turma, incluindo a senhora Nibbles, Shelly a tartaruga, Sulamandra, Hamilton Peixe e o frango do Willy. Willy, cadê seu frango? É que era ele ou eu. Eu entendo. Por favor, fiquem de pé para a jornada final do Nibbles. Nibbles. Hamster, pai, amigo. O sol é para todos. O primeiro governador de New Hamster. Morreu, mas não será esquecido. Foi substituído por 1599.